tua profecia. Experiências genéticas alteram a mãe natureza. Rato que tem nas costas uma orelha. Aberração, fruto da evolução, da sede humana de atingir a perfeição. E num futuro cataclísmico precinto, 99% das raças de animais extintos. O homem, destacado como o único sobrevivente, iludido se achando o super inteligente. No final dos tempos não terás mais nada. A ambição terá sido a pior de todas pragas. Homem versus máquina, avanço tecnológico, invenções mirabolantes pra destruir a si próprio. Equilíbrio ecológico destruído de propósito, inocentes contaminados por armamentos biológicos. Infelizmente na nova era será esse tipo de guerra. A destruição total se propagará pela atmosfera. Planeta Terra, cenário da ignorância. Depois da tempestade não terás bonança. Pestilências, consequência do mau uso da inteligência. Amor pelo dinheiro, pior das influências. Obcecado pelo poder, agindo sem consciência, conduzindo a todos da ascensão à decadência. Um quadro caótico, impossível de ser invertido. Que mesmo sem ser profeta eu profetizo. O tempo não para, rápido passa. E a raça humana se autodevasta. O tempo não para, rápido passa. E a raça humana se autodevasta. O tempo não para, rápido passa. E a raça humana se autodevasta. O tempo não para, rápido passa. E a raça humana se autodevasta.